076 a torre. Prossegue 077. Tem condições de decolar de imediato assim que solicitado? Positivo. Que observe o pouso do 37 da companhia, após agilizando manobras ali, mantenha aguardando a liberação para decolagem imediata. 415, tá com 49 a bordo, 4 horas e 10, alterna, Porto Seguro. Turinho Juliette, autorizado prosseguir final do 17, normal, e completando aí o 360 curto. E completando o 360 curso, autorizado o pouso 07, 130 graus, 10 nós, Vitorinho da Juliette. Autorizado o pouso 07, Júlia. Dois tráfegos à nossa esquerda, Júlia. Desconheço o tráfego. Gente, tem um a 1.700 e o outro a 900. A nossa esquerda. Gente, Gol, reduz a velocidade para você no final, chame torre 198-195. Amarelo. Torre Salvador é o Gol 1601. 1601-1895. Salvador, Gol 1601. 1601, continua a aproximação, guarde livre. Aguarde pista livre. Positivo. Nós estamos com dois tráfegos à nossa esquerda aqui, um a 900 pés e outro a 1.700 pés à esquerda. Na sua esquerda só tem um tráfego aqui conhecido pela torre. É um Papa Alfa 32 estando aqui na curta final da 17. Vai aguardar antes da Juliette e o tráfego da TAM está puxando no 7 agora. Tiver um Papa Alfa 32, está na curta final da 17 aqui. Vai aproximar e pousar, não vai interferir com a sua aproximação. Ok, obrigado. O no meio no 2, solo 33, chama o solo 219. 219. O Gol número 077, autorizado a decolar 120 graus, 109. Autorizado decolar, Gol 077. No meio no 2, é porte antes da Juliette. Porte antes da Juliette, na meio no 2. O azul 4206 tá na sua escuta, Thiago. 4206, Recife 370 para o ISC 58, Estonovelo, curva à esquerda na PUC Aracaju, controle 119.8, transponder 5575, azul 4206. Gente, 370 pela Upper Whisky 58, curva à esquerda, Pucaracaju, controle 198, transponder 5575, 4206. Correto, portão 8, chama pronto. Chamará pronto, 4206. Está autorizado o backtrack, o que vai seguir o Charlie 150 aqui na Quebec, até o Pátio 4. Índia November Alpha, autorizado o ingresso, táxi até o Pátio 4. Gol no 601, no livre pouso, no 30 graus, 08 nós. Gol no 601, no livre pouso, tá 10. 591. Teste decolado aos 35, chama o controle, 119.8. 19.8, gol no 077. O Xené 6321 após o 37 da Gol na curta final, alinhar e manter, pistão no 0. Positivo, após 37 da Gol, alinha e mantém, na 10, 6321. 7, o Fusero é 2591. O 2591 copiou nível 380 para Brasília, via Upper Zulu 17, a pista é 10, curva direita após a decolagem. Na saída, gole, transição, fito, controle 119.8, transponder 5017, Alfuséria 2591. Pátio militar, chame pronto para o táxi, o 2591. Grato, chamará quando pronto para o táxi, 2591 da Alfuséria. O azul 4206, pronto para pushback e acionamento. Portão 8, aguardo, o azul 4206. Gente, na posição 8. Solo Salvador, boa tarde, web 6720, ciente da Victor para Galeão 340, está no portão 1. Ciente, aguarda a cópia 1013. Guarda a cópia 1013, obrigado. Solo, tá 3567, contato com 74 a bordo, está alternando com FIS 357 de autonomia. 3567 em frente, Juliette Alfa, ponto de espera 1895, 1013, boa viagem. Juliette Alfa, 1895, boa. TAM 3190 após o TAM, portão 10. Após o TAM para o 10, o TAM 3190. 9612, segue o TAM, portão 2. Seguindo o TAM, portão 2, gol 9612. Falo o gol no 601, igual a seu escuta. No 601, reporte antes da Juliette. Juliette, 4206 azul, coordena com a equipe de solo. Após o TAM, a retaguarda está livre puxar no 8, o 4206. Após o TAM, livre pushback e acionamento no 4206. Puxa acionamento, vou no 856, no 3. Alfa Victor Juliette decolado aos 38, chama o controle em 19, decimal 8. Chamar o controle em 19, decimal 8, Alfa Victor Juliette, boa tarde. Jeremia 321, decolou aos 38, chama em 19, 8, bom voo. 19, 8, boa tarde, senhor. Trip 54 no 5, atento à esteira do Airbus decolado à frente. Autorizado decolar, 120 graus, 10 mais. Deve decolar, trip 54 no 5. Então, 3567 após a corrida do OTR, a linha mantém. Descer para 1.500 pés? 1.500, pode dar uma patada. Só boa tarde, Oxané 6321, decolado gole. Xanay 6321, no contato radar decolagem, suba até nível de voo 320, saída gole. Saída gole, 320 sobe, 6321. Controle Salvador, boa tarde, Papatango, Alfa Victor Juliette, decolando ao site. Papatango, Alfa Victor Juliette, mantenha-se em condições visuais no meu pé, corredor Axé, reporte no farol da barra. Número 6, Axé, reportando no farol da barra, Alfa Victor Juliette. Portão 5. 5, Alfa Victor Juliette, informa o tráfego no farol da barra no sentido oposto a 12 horas e 11 milhas. Ciente do tráfego, Alfa Victor Juliette. Tráfego helicóptero mantendo 500 pés. Romeu Oscar Bravo, informa o tráfego a sua posição de 12 horas, 10 milhas no rumo oposto, mantendo 1 no meu pé, Charlie 1150. 8, trip 54 no 5. Está na saída coral. Trip 54 no 5, contato radar na decolagem, suba até nível de voo no 20, saída coral, voo e direto coral. Obrigado, voo no coral da presente. Papatango, Imaciuzu. Diga. O pátio 3 para o táxi até o pátio da Baixé. Reposte na saída do pátio 3. Quando tiver parcarado. CIF 1251, alterno 3325, Gol no 077, boa tarde. Está pronto para o táxi, o azul 4206, com 94 a bordo, 4 horas de autonomia, alternando Natal. 4206, Juliette Alfa, ponto espera 1895, 1013. Via Juliette Alfa, o 4206. Lima, Kilo Zulu, mantenha na saída do pátio 3. Vamos te manter. Globo Patango, desça para 1.500 pés, que é legal no 013. 10 milhas é o oficial de descida, desce imediato. Reporte para descida, Romeu Globo Patango. Reporte para o ideal de descida, eu vou para o Globo Patango. Baixo Cabravo, livre frequência para coordenação. Frente, direita, pode ser 1895, grato, boa. Boa noite, você começa. E, muito boa tarde, boa noite, 5.6, pode esperar na Alfa Pro. Afirma, senhor. Galeão 340 para o S50, posse conforme a rota do plano, pista no zero, curva direita, saída da EL, Leda Pidev, controle 119.8, transponda 5010, Webjet 6720. Ciente, autorizado Galeão 340, via para o S50, Pidev para o novembro 857, saída da EL, Pidev. Decolada 10 com curva direita 5090 no transponder 198 o controle web 6720. 5090, direita após, chama pronto, 6720, pole position. Sente, vai chamar pronto, 6720. Lima Kilo Zulu prossegue até a Quebec para o cruzamento da 1735, Lima Kilo Zulu. Quebec, 1735, Lima Kilo Zulu. Controle, o 3567. Sim, ativo, decolou os 45, bom voo. Até mais. Aí, boa tarde, o 3567 da TAM, cruzando 87 na escuta. Azul 4206, está no ponto de espera da 10. Após a corrida do 737 da Gol, ali mantém o azul 4206. A linha mantém o 4206. Após o gol. Afirma após o gol. 856, livre decolar, 130 graus, 08 nós. Eu vou decolar 10, vou no 85. 856 decolado aos 4.6, no controle 19.8. 19.8, obrigado, uma boa. Boa. Dole 1856 da Gol decolado, se escuta. Gol 1856, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 390, saída Puka. Puka, subindo para 390, 1856. O Xané 6321, chame centro Recife, frequência 126.0, alternando 128.8. 260.28, bora. O Xané 6143, desça para 2000 pés, autorizada final do procedimento ELS X-Play, reporte estabilizado no localizador. Desça para 2000 pés, está na 0113, autorizado final do X-Play, o Xané 6143. Alô Salvador, Batalha Azul 4261, cliente da informação Victor, solicito autorização para Campinas, nível 360. 4261 na guarda Copa MD13. Aguardando Copa MD13, Azul 4261. Alô, Web 6720, pushback de sinalamento, pole position. Alfa Victor Juliette. Alfa Victor Juliette, livre frequência para coordenação. Frequência livre, até o pena, Alfa Victor Juliette. O Xané 6143 pode passar pelo abaixo de 4000? 735 para Harrison. Zona 09. Teve decolagem da 10, azul 4206. No ideal de descida para a rotatória, 1500. Batango, sente, desça para 1500 pés, que negar no 013. Descendo para 1500, não vou mandar. Está com 38 a bordo, 4 de autonomia alterna com fins. Está pronto para o táxi, está no pátio militar acionado. Confirmando 38 a bordo? 38 a bordo, 38, 25, 91. Ok, livre táxi, pátio militar, taxiway hotel, vai manter a posição e vai aguardar para o cruzamento, 2591. Grato, livre táxi, taxiway hotel, aguardando para o cruzamento, chama nessa frequência mesmo ou chama na torre? Até taxiway hotel, 2591. 2591 na sua frequência até o hotel. Azul 4206, decolado aos 49, chame o controle 119, desse maluco. 1198. O 5415 pode voar direto em Deus? Mantém a saída 5415. Controle o azul 4206, decolou. Azul 4206, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 370, saída Puka. 370, saída Puka, o 4206. TAM 3567, voe direto ao FITA. Muito obrigado, voa no FITA presente, o 3567. O 5415 pode subir para 140? 1405, autorizado nível de voo 1940. 1940, está interceptando o curso do localizador, o Xané 6143. 6143, chame torre 1 no 8 decimal 95. 1 no 8 decimal 95, o Xané 6143. Salvador, muito boa tarde, Xané 6143, LS, pista no zero. Boa tarde, Xané 6143, check trem. Em cima ainda. Só encontrei embaixada travada. Vento de 120 graus, 109. 6143. Para me pegar, muito fácil. Romeu Lobatão, reporte na rotatória, o visual com campo. parar na rotatória, visual com o campo, Romeu, rumo para Paçandu. Gol 1856, chame centro Recife, frequência 125.45, alternando 126.85. 2545, 2085, gol 1856, boa. Zero quantos a bordo? 149, senhor. Vai travado, Xanerme 143. Livre pulso 1-0 graus, 1-0 nós, o Xanerme 143. Nervoso, pistão no zero, Xanerme 143. Já tá visual pro campo, na proa da rotatória. Romeu Papatão, chame torre, 1-8-95. 1895, Romeu Papatão, grato. Controle Salvador, boa tarde, o Condor 24, paciente da Victor. Condor 24, sendo identificação. Identificou, está mantendo 150 para prosseguir descida, perdeu contato com o centro. 1-2-4, vou ir na proa de Itape para a chegada Mari, desça até nível de voo 050, que é legal no 013. 050, 1-0-3, proa de Itape, chegada Mari, Condor 24. Está na final de 3 milhas, na cabeceira no 7, Romeu Papadão. Para confirmação, o Romeu Papadão só não tem plano de voo. Não, ele só solicita acionamento para sair do hangar da Orestá para o hangar da Bata. Então chama a torre 1895. Ok, Romeu até o Oscar. Ciente, já tá pronto o táxi? É, eu vou chamar e para o táxi, Romeu até o Oscar. Ok, acione o Marão, está chamando para o táxi, Romeu até o Oscar. Torre Salvador, muito boa tarde ao Força Aérea 2591 no ponto de espera da cabeceira 10. Boa tarde, Força Aérea 2591, autorizado a alinhar e manter, pista 10. Autorizado a alinhar e manter o Força Aérea 2591. O Xenem 143, no solo 55, libere a direita, chame o solo em 121, decimal 9. Ok, direita 19, Xané. É no 43. Ok, Romeu Papatango, aproximadamente 3 milhas da cabeceirão 7. Ok, Romeu Papatango, não tem livre pouso, a pista 17, vento 120 graus, 10 nós, Romeu Papatango. Livre pouso, cabeceira no 7, Romeu Papatango. Para a Força Aérea 2591, livre decolagem, 120 graus, 10 nós. Livre decolagem, Força Aérea 2591. Torre Salvador, muito boa tarde, Webman 720, pista 10, pronto. Após a rolagem do 190 da Força Aérea, ali mantém o 6720. Sim, após a rolagem da Força Aérea, ali mantém o 6720. Cópia o ajuste 1013. Só um instante. Guardando cópia, então 8002. 4261, pronto, cópia. 601 para copiar autorização, Galeão 360. Já estou ciente, 1013 agora a cópia, no 601. 601, poderia nos adiantar a saída, por gentileza? Dael. Grado. 4261, azul, pronto, cópia. Pronto, cópia, 4261. Campo, Campinas, 360, peso Luma 6, pista 90, curva direita, saída da El, Leda Bridge, controle 119, decimal 8, transponda 5011, 4261. Obrigado, Campinas, nível 360, pela peso Luma 6, decolando 90, curva direita, da El, Leda Bridge, controle 111. Confirma essa feita do controle? 119 decimal 8 e transponder 5011, 4261. 119 decimal 8 e transponder 5011, azul 4261. 8002 da TAM, pronto, cópia? Afirmativo, prossigo 8002. Galeão 360, operou 50, após conforme rota do plano. Pista 90, curva direita, saída da El, Leda Bidev. Controle 119, decimal 8, transponda 5012. Autorizado Galeão no 360, pela Bersk 50, conforme plano de voo. Decolador 10 com curva direita, saída da El, Leda Bidev. Controle de saída 798, transponda 5012, da 8002. 8002, chame pronto, portão 11. Chamará. Fala, Chané, 1143 para ingresso. 6143, Juliette, portão 612. Juliette, portão 6, Chané, 6143. Controle Salvador, 3345. Prossiga, 5495. Está 5 milhas para ingresso na terminal Léus. Serviço radar terminado. Chame controle Léus, frequência 120 decimal 1 e solicite ao mesmo. Aperuiz 50, gol 1601. Direita após, chama pronto, portão 5, 1601. Salvador, o TAM 3897, atualização Guarulhos. 3897, aguarde a cópia, 1013 para Guarulhos. Prepare a Dael. Saída da El. Sonda Salvador, boa tarde, voo 9567, atualização Brasília, 3897. Autorizar o ingresso via pista até a bata. Isso, livre ingresso na pista até a bata, Romeu Toyota. Autorização, Brasília. 9567, Brasília, número 2, aguarde a Copa, 1003. Aguarde. Sou Salvadora do Sul, 4261, na posição 9, para pushback e treinamento. Autorizado, chame táxi, o azul. Autorizado, pushback e treinamento, azul, 4261. Eu morro. 98, obrigado, até mais. Sim, frequência livre. Tem. Poliweb 6720 novamente. Webjet 6720, contato radar na decolagem, subate nível de voo 340, saída da El. 40 na saída da El, 6720. Webjet 6720, voe direto Leda. Direto Leda, pode voar direto Bidev? Papá Romeu Romeu Lima, mantenha o nome pés no corredor Vera Cruz, reporte Vera Cruz. Mantenha 1.500 pés no corredor Vera Cruz. Papá Romeu Romeu Lima, atente a tráfego, essa posição de 12 horas no rumo oposto, mantendo o nome pés, é o Charlie 150, é o Alfa Vitor Juliette. Controle Condor 24 estabilizado no localizador. Condor 24, chame torre 118 decimal 95. 1895, boa tarde. Ativou a Bidev, 6720, senhora? 6720, vou na planta direita, aguarde. Gente. Romeu, Romeu Lima, confirme o tipo de equipamento. Botão 8002 para prosseguir acionamento, porta 11. Confirme. Tá, 8002 para pushback acionamento. É o número 2 no setor, aguarde. Guardando. Cuidado, FV, obrigado.